Exclusividade, canal JV Music. Brigas, intrigas, segredos de nós dois. Não tem mais clima, chegou ao fim. A culpa não foi minha, eu tinha certeza de nós dois. Mas não sabia que o dia só iria fazer mal pro meu coração. Ser firme, sumido, mentido, saído e eu fingindo que não sei de nada. Todo dia é farra, bebida, balada. Eu me cansei da sua vida errada. Não aguento mais viver assim, está fazendo mal pra mim. Não, você não vai me convencer. Toda hora vem me falar que você se deixa de mim. Então parou aqui. Não me merece, esquece de mim. Ser feliz sem você, vou voltar a viver pra mim. Vai embora, eu vou voltar a viver. E por aí, finge, vai chorar. Safadeza grande. Isso, o repertório vai ficar cachorro, viu? Dia 8 de outubro, esquina. Ser feliz sem você, vou voltar a viver pra mim. Vai embora, eu vou voltar a viver. E por aí, fingir, vai chorar. Exclusividade, canal JV Music. Safadeza grande. Eu gosto de prega, garoto. Ser firme, sumido, mentido, saído e eu fingindo que não sei de nada. Todo dia é farra, bebida, balada. Eu me cansei da sua vida errada. Não aguento mais viver assim, está fazendo mal pra mim. Não, você não vai me convencer. Toda hora vem me falar que você se deixa de mim. Então parou aqui. Não me merece, esquece de mim. Ser feliz sem você, vou voltar a viver pra mim. Vai embora, eu vou voltar a viver. E por aí, fingir, vai chorar. Tá ligado, pai, amor? Não me merece, esquece de mim. Ser feliz sem você, vou voltar a viver pra mim. Vai embora, eu vou voltar a viver. E por aí, fingir, vai chorar. Safadeza grande. Eu gosto de prega, meu povo. Exclusividade, canal JV Music. Não falo nada, deixa toda assim. Canal JV Music. Eu não me importo se não somos bem assim. É tudo real nas minhas mentiras. É assim, não faz mal. É assim, não, não faz mal, não. Noite e dia se completam. Nosso amor e ódio eterno. Eu te machiro, eu te conserto. Eu faço a cena que eu quiser. Eu tiro a roupa pra você. meu prazer. Eu gosto de pegar o mundo. Tá ligado no playão doido. É tudo real nas minhas mentiras. Canal JV Music. É assim, não faz mal. É assim, não. Se completam o nosso amor e ódio eterno. Eu te machino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser. Eu tiro a roupa pra você e a maior pique só de amor. Eu me recriei só pro meu prazer, só pro meu prazer. Marimba, vai, meu filho. parceiro, vai, vai. Pra me perder se não valorizar. Deixa baixinho, deixa baixinho. Pode ter a certeza. Amor, amor, você é. Se não valorizar, vai me perder. Quem tá moçando, levanta a mão e dá um grito aí, meu patrão.